Comandante Mike Delta, tu informa chuva leve sobre o campo, mas permanece jovem. É passando Mike Eco Delta, desça para 2 mil pés, o ajuste 1020. Autorizada final ILS, reporte estabilizado. Está passando Mike Eco Delta. Eco Delta, 1020, descendo para 2 mil. Estabilizou o visual, Eco Delta. Apartado Mike Eco Delta, completa 14-1-18, decimal 95. 18-95, graças, uma boa noite, bom trabalho. Salvador, Papatango Mike, Eco Delta. Papatango Mike, Eco Delta. Estabilizado no zero, ILS X-Ray. Cliente, avistado, autorizado, pista no zero, ventuna 20 graus, 8 nós, pista molhada. Cliente, pouso autorizado, Eco Delta. Boa noite, Lutã 38 também, com ação Fox, Campeão. Lutã 38-16, boa noite. Autorizada a chegada Mari, desça via para o nível de voo 050. Via 050, pode falar a turma da presente? Autorizada pro de TAP. TAP, chegada. Delta Solo 03, segue para qual pátio? Pátio 3. A intenção é declarar logo em seguida ou vai permanecer? Vai permanecer. Sim, porque o pátio 3 não é possível para aviação geral, só 4 ou 5. Vai descarregar o pátio 3 e vamos chamar nossa coordenação e qualquer coisa a gente chama para translado. Paciente. Transfere agora solo 121 decimal 9, se o solo for 04. 219, grato, bom trabalho, senhor, boa noite. Solo, tá passando o Mike Eco Delta? É o Mike Eco Delta, tá sim, via Alfa, chame antes de ingressar na Juliette. Via Alfa pra ingressar na Juliette, chama? Afirma. Como é que o Delta se considere, mas se via Alfa Kilo Parte 3. Alfa Kilo Parte 3, se é isso que é o Delta. Olha os olhos aí, olha os olhos. Provavelmente que o Delta mantém a posição, estamos só aguardando o fiscal mandar o numerizador. Eu vou prosseguir seguindo o mesmo, para passar alguma dica com Deus. Muito boa noite, Altan, tá passando mais XP Hotel. Mas XP Hotel, boa noite, prossiga. XP Hotel se encontra na posição meia dúzia do pátio principal, solicita autorização de reboque para a remota 12 do pátio principal, meia dúzia para a remota 12. autorizado, repartiu o término do reboque. Para 2 no pé, do ajuste no 020, reporte estabilizado. Mande, após ETAP, desce para 2000, reporte estabilizado. Salvador, bom dia, OTAN 3520. OTAN 3520, bom dia, Cláudia, Cajun. Primeiramente, eu gostaria de confirmar a informação da Sierra Caju está liberado devido à pátio agora, essa hora. Você tem alguma informação disso aí de lá, não? Confirmando, liberado devido à pátio ou as obras na pista? Seria devido à pátio, que informação você recebeu? Tá checando o Caracaju, 3520. Por gentileza, aguarda. Agradeço, não se escuta aqui. Eu sei, já entrei em contato com o Centro Recife, o mesmo está apurando a informação. Assim que eu tiver uma resposta, já chamo o senhor para a informação e para a cópia sobre o caso. Ok, se quiser passar a cópia do plano, a gente está pronto aqui. 3520, Salvador Aracaju, nível 190 autorizado. E Aracaju, DCT. Decola da piscina 0, curva à esquerda, vestida subida Conde. 5044, transponda o controle 120 decima 8. 190, autorizado Aracaju, direto. Decola pistão 90, curva esquerda, saída Conde. 5044 Transformer 208, controle. Tá 3520. 3520, nível 190, altere o transponder para 0260. 0260, Transformer agora, nível 190, confirma. 3520, o contejamento está correto. Aguarde a resposta do centro para falar para o posicionamento. Ok, não se escuta. Voo 1173 para Guarulhos. Afirmo. Voo 1173, Salvador, Guarulhos, nível 360 autorizado. Via Pêrgulo 10 até Taubaté. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Lida, Mótiva. Transponder 5042, controle 120 decimal 8. Estado do Guarulhos, dia 360, 310, Taubaté, 0 direito, da El, Lida, Mótiva, 5042, 208, voo 1173. Foram, não sei se tem protegimento correto, já pronto para o posicionamento. Olha. Estabilizou final, Salvador, está 3816. 3816, completa com a torre 1118, decimal 95. 1815, pô. 1185. 95, obrigado. Boa noite, está 3816. 3816, estado, ventou no 50 graus com meia dúzia de nós. Pista no zero, molhada, pouso autorizado. Pista no zero, livre pouso, 3816. T520, Paulo. Prossiga. Informações do centro passado, olha pra gente, é que realmente o Pátio Aracaju está lotado. Entretanto, há previsão de uma aeronave sair de lá ao 0532. Mas nem o centro e nem Aracaju podem dar a certeza que a aeronave vai cumprir o horário da OBT. Rapaz, olha, o nosso é 0539 e a gente vai coordenando aqui, mas por enquanto tá mantido aí, obrigado. Nada. Boa noite. Salve, Salvador, é o Golfo do Joca. Golfo Fox, prossiga. É, Golf Coffee Oscar, solicitando autorização para reboque do pátio número 3 para a posição meia dúzia, pátio 1. Confirmando, Golf Fox Oscar é a matrícula? Golf Oscar. Golf Oscar, ciente. Primeira nave agora, farinha da Sarna Passo 3, agora está mais distante para o rebote. Ok. Na entrada do pátio principal, né? Guarda um pouco. Na minha sala, ao segundo na nave, chamando o 2 na sala, ao segundo. Salve, Salvador, boa noite, na 3-2, tudo bem, Alfa, Kilo, 4-3, posição de cadeia 2 Romeu. Salve, Salvador, boa noite, na 3-2, posição de cadeia 2 Romeu. Afirmo, são 3-8 na meia. O Golf Oscar está autorizado o início do reboque do pátio 3, é porte para ingresso no pátio principal. Ok, serviço. com acesso ao pátio principal. Senhor autorizado, ingresso principal, porta 62. Ok. Gol 7368, sim, senhor. O 173, autorizado para o Prossiga. Solicitação de traslado do parte 3 para o parte 4. Gente, já passando o Mercado Delta. Aguarde para o início do translado. Tem uma aeronave agora puxando no parte principal e uma aeronave rebocando no parte 3. Permite o funcionamento? Por conta de risco. Por conta de risco, não vai funcionar. Gol 173 para o táxi 4 e 5 para a campanha do COB 179. Gol 173, táxi autorizado via Apache, Taxi India, ponto de disparador e 118.95, destino 020, bom gol. Apache, India, ponto de disparador 018.95, no 020, ó, em Rio, gol 173, bom dia. Golf, Golf Oscar, obter a aeronave da Gol taxiando para o ponto de espera após a passagem autorizada, ingresso na parte principal, portão 62. Ok, entendido. Está passando o Mike Delta. Está autorizado o início do translado. Informa que inicialmente está seguindo a aeronave da Gol, prosseguindo para o portão 62, sendo rebocado. Passando o momento em que a Delta copiou o solo. Negativo, agora copia, querido. Informa que está autorizado o início do translado. Inicialmente, está seguindo a aeronave da Gol na saída do pátio 3, sendo rebocada até o portão 62. Vai prosseguir na retaguarda do Gol, então, Mike é com dela. O 1173 autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1,60 graus, 5 nós. Linha, decola no zero, gol 4217, gente da Foxtrot, autorização Campinas 340. Passo 4217, Campinas 340 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El e da Mótiva. E apesul 1-0, por base, apesul 1-6, conforme. 5052, transponder, controle 120, decimal 8. Saída, por gentileza, 4297. Saída da El, Leda Mótiva. Autorizado nível 340, Campinas, decola da 1-0, curva direita da El, Leda Mótiva, Upper 1-0, o base conforme. 5052, transponder 208, é o controle, o azul 4217. 2217, fechamento está correto, juntando para o pushback acionamento. Chamar 4217. Pushback acionamento, 3520, no 04. 3520, está autorizado o início do pushback, estou pronto para o ataque. Chamar para o ataque, está 3520. Aqui é Codelo, autorizado a funcionar parte principal. Ingresso na Lima, Mike reparte na Rebeque. Mike vai reportar na Rebeque. Golfe Oscar, formando o término do reboque. Golfe Oscar, ciente, boa noite. Boa noite. Mike Delta, na Quebec, chame torre 1-1-8, 95 para prosseguir até ponte 4. Controle gol 1-1-7-3, decola da El. Gol 1973, contato radar, gol para 360, via saída da El. 360 na Dael, gol 1173. Você vai colher a fã de morte, vamos do gol 1173? Tarde, inicialmente uma campanha. Entendeu que é pra aguardar aí? Manter o perfil da saída. Sim, vai manter o perfil. Controle gol 1173, desvio à direita, proa 240 por 20 milhas, formação. Gol 1173, reportando o final do desvio. Reportando o final do desvio, 1173.

Gol 1173, após desvio, vou direto ao Quinado. Após desvio, vai voar o nave, o gol 1173, obrigado. Alô, Salvador Azul 4297, para puxacionamento. Azul 4297, passando 03, autorizado, sim, pronto para o táxi. Seguinte 3, autorizado, Azul 4297. Bom dia, 3520.0, no 0 pronto. Bom dia, 3520, autorizada a linha de decolar. Pista no 0. Vento 180 graus, 4 nós. Decolagem 1 no 0, 3520. 1133, chama Santo Jacinto na frequência 133, decimal 9. Confirmando 13395. Ativo. Muito obrigado, bom dia.